Não, não pense que tudo terminou. Oh, não, não diga que a vida acabou. Eu sei, Deus tem um projeto com você. Oh, irmão, e Ele vai fazer acontecer. Porque você é escolhido dEle, Ele não é homem pra mentir. O que Ele prometeu vai se cumprir. Então você não pode desistir, pois essa tempestade vai passar e a tua história não vai terminar assim. Teu Deus tem o controle na palma da mão. Nada acontece sem a sua permissão. Se a tua vida escondida nele está, o inimigo não vai poder te tocar. Poderosa mão, a tempestade forte agora Ele vai acalmar. E como Pedro sobre as águas, você vai andar. Se cumprir, então você não pode desistir, pois essa tempestade vai passar e a tua história não vai terminar assim. Meu Deus tem o controle na palma da mão. Nada acontece sem a sua permissão. Se a tua vida escondida nele está, o inimigo não vai poder. Jesus vem caminhando agora em tua direção e vai te segurar com sua poderosa mão. A tempestade forte agora Ele vai acalmar. E como Pedro sobre as águas, você vai andar. Quando Deus fala, até o mar tem que obedecer. O vento forte se acalma, dele é o poder. Ele tem todo o universo na palma da mão. Só Ele é Deus e não há outro como Ele, não. A cada estrela pelo nome Ele pode chamar. Diante da sua glória até o sol faz ofuscar. Quando Ele fala, está falado, faz acontecer. Ele já decretou vitória, você vai vencer. Eu não tenho controle na palma da mão. Nada acontece sem a sua permissão. Se a tua vida escondida nele, o inimigo não vai poder te tocar. Jesus vem caminhando agora em tua direção e vai te segurar com sua poderosa mão. A tempestade forte.